5-5, Uno 5 estabilizar na final da Uno 0. Torre Uno, Uno 8, edição meia dúvida. 18-6, 5-5, Uno 5. Eu lhe agradeço imensamente. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Oxané 6224, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 8, em porta estabilizada de LS. 2000 com 18, a porta era estabilizada no LS, 6224. Controle, Salvador, bom dia, 57 no 6, está cruzando 210 para 170, informação Alfa, solicita da presente ITAP. Autorizado ITAP, desça e mantenha 060, identifique 57 no 6. 0, acionou a gente direto do TAP Web 57 no meio, obrigado. Tan 3178, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 8. 2018, Tan 3178. Restrições em TAP? Afirmativo. Obrigado. Coloca lá, Edson, na minha 224. Torre, 18 decimal 612, 6224. 18-6, obrigado. Gente, aguarde transferência, Vitor Charlie. Autorizado o procedimento, Rotan 3178? Autorizado, repórter estabilizado. Estabilizado, Rotan 3178. Salvador Control, Europa 084. Climbing to 350. Oh, climb to 350, perform Puka departure, radar control. Puka departure to 350, Europa 084. Salvador, Rio 597230, vai precisar o 270 descendo para 160. Rio 5972, identifique, desça para 4 mil pés. Ajuste altímetro no 018, chegada ponte. Gente, desce para 4 mil na chegada ponte, identificou com 1018 aí no ajuste. Alieco, serviço radar encerrado a 4 milhas da posição Coral, chame Léus 120, décima 1. No meia, desça para 2 mil pés, autorizado LS, ajuste no 08. No 08, 2 mil, autorizado LS, web 57 no meia. Localizador da 3178. Torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, 3178. 18 dúzia, boa noite, da 3178. Charlie. Salvador, boa noite, chegou no 074, decola, passa 1600 da Euleda. 074, suba 360, saída da El, Rui Brasileiro. 360, da El, Brasileiro 074. 5972, desça para 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 08, reposta estabilizado. Desce para 2000, autorizado ILS da 10, subir 18, passará estabilizado, o Rio 5972. Webjet 57 no meio, torre 1 no 8, sessão 62. 3305, suba 330, sai da PUC, vigilante. 3305, 330, pô, cantando 330, sim. Tropa 084, contact receive center frequency 126, decimal 85, enable 125, decimal 45. One two six eight five, enable 12445, Europa 084. 12545, the secondary frequency. 12545, Europa 084. Chame Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25, Gol 1074. Chama Recife 251, 3325, boa noite, 074. Boa noite. Olhe azul 4235, boa noite. Boa noite, azul 4235. Sua nível 360, será Dael, Rod Ledo. Dael Ledo, 360. Dael 5972, torre 118, decimal 612. 18612. O 5972 está um pouco à direita do curso. 7, estamos no 7, quadrão da final. É, controle do curso, gentileza. O senhor poderia confirmar 4235 é direto para o Adileda? Afirmativo. Ah, obrigado. O, Torre Salvador El Rio, 5972. 305, chame Recife, 126, decimal 85, ao CERN, 125, decimal 45. 265, 25, 45, tá... 4235, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 13325. 251 e 3325, 4235.